suicida, titão violenta. A cidade, a cidade tão violenta, dispara solavancos e pontapés convulsos, e os colapsos dos contrastes epiléticos inesperados nos trombam de ombros, nos cravam de ônus, escravam-nos nos ônibus, escrevem-nos na lista dos desesperados autônomos, expropriam-nos a vista e desconhecem-nos a prazo. Trabalhador, trabalha a dor com um sorriso torto de artista. Casas e apartamentos não são imóveis. Flutuam de mão em mão. Deus é o milagre da criação. Então levanta-te, paraplégica, cidade anda. Impossível! Levanta-te, preço, abuso, especulação.